Thank you. 师。我说几张去了再呢。 nível 090, Rio Express 3, decolando a 17, curva à esquerda, saída Conde, 1208, controle 0227, 3 pontos. Chamei para acionamento no Pat 5, QNH, 108. Do 104, transporte. Correção, 104, QNH, o transporte mantém 0,2 Celsius. Você já veio a autonomia? Autorizado táxi, chame na papá. Responsabilidade pronto, cabeceira no 7. repente a voz de copo pegou no